sabe por que veio. Caô tem pé na pista, por aqui mentir é feio. Com respeito e conduta pra poder tá nesse meio. Onde cara feia é fome, andar na trilha é foda. Ou é sujeito homem ou moleque que incomoda. Fala com língua comprida, com nós não compactua. Fala da minha vida, só que não cuida da sua. Eu corri pra ser veneno, lutei até umas horas. Caí, mas já voltei pra poder brindar o agora. Mais amor nos corações, irmão, quem sabe a guerra acaba. Continuo dando sangue pra cumprir minha caminhada. Falou demais com o Billy Boy, cara. Sem zica na travessa que os good boy vai. Se atravessa sabe, só peça ajuda ao boy. Sem boy não tem colega, que sou afro samurai. Falou demais, não dá esquema, dos meu não tema. Só não mostrar que é sem problema. Na rua liga que o respeito é o lema. De cara no chão, quero sessão com os camaradas. Minha gata e os camarão. Babinaram mais gelado, mais doidão. Tarpera marrom, só irmão na parada. Nego bola com o som. Largaram a palavra pra infantaria da minha área. Família já tá pesada, mente pã, igual porção. Força, prepa, sem farsa. Os malão chegar, disfarça. Mente fala, cheiro de graça que contribuíram para o som. Como um degrau de escada, neguinho, sou outro na vala. Cheiro de obo sem leste, concretizando a evolução. Agradeço aos que me guarda, ilumine, guia, saca o dia dia. Sem palavra, não botar. Máfia própria, imposição, só nego disposição. RJ, RS, GO, conexão, tradução, CA, JL, RAIS, SP, não se me chamou, satisfação. Falou demais com o Billy Boy, cara. Sem zica na travessa que os good boy vai. Se atravessa sabe, só peça ajuda ao boy. Sem boy não tem colega, que sou afro samurai. Falou demais, não dá esquema, dos meu não tema. Só não mostra que é sem problema. Na rua liga que o respeito é o lema. Quero fazer show sem sangrar contratante. Pagar de arrogante com maloca não se cria. Poesia, faço no compasso criador. O amor pela parada mostra quem tem valor. Não preço, Caxias agradeço. Nico nocivo, DJ Paul, SP, endereço. Tem que saber chegar, ligeiro pra não cair. Sou apenas MC, nada mais do que ninguém. Humildade e respeito me leva além. O mesmo que sou de a pé, não muda com Citroën. No choro ou na reza, no sul faço a presa. Coab Santa Lúcia, o fim no Parque Maesa. Futuro fruto do passado que fez. Muito bem recebido na City segunda vez. Não importa o local, classe nem cor da pele. Postura que te faz sagaz com JL. Falou demais com o Billy Boy, cara. Sem zica na travessa que os good boy vai. Se atravessa sabe, só peça ajuda ao boy. Sem boy não tem colega, que sou afro samurai. Falou demais, não dá esquema, dos meu não tema. Só não mostra que é sem problema.